menina mais querida que amei em minha vida, até hoje não esqueci. Quero voltar a rever você um dia e sentir a alegria de estar junto de ti. Quero abraçar o seu corpinho pequeno, beijar seu rosto moreno quando eu chegar aí. Distante, não aguento a solidão, chora o meu coração desde quando eu parti. Mato Grossense, não esqueço um só momento, vivi o meu pensamento cheio de recordação. Quero rever-te, você é a minha querida, a quem vou dar minha vida e também meu coração. Conheci quando ainda era pequena, foi na cidade morena, numa tarde de verão. Aquela deusa que tem alma tão pura, uma linda criatura que prendeu meu coração. Amanhã mesmo vou passar-te um telegrama, que na próxima semana vou apertar sua mão. Pode esperar, meu anjinho encantador, vou dedicar meu amor pra não morrer de paixão. Mato Grossense, não esqueço um só momento, vivi o meu pensamento cheio de recordação. Quero rever-te, você é minha querida, a quem vou dar minha vida e também meu coração.